dor e toda essa dor com teu lindo sorriso você tenta esconder, mas você não consegue esconder essa dor tão tamanha. Atrás deste lindo sorriso há uma alma que clama. Se no teu coração é tão forte a dor, é tua alma clamando, implorando amor. Nesse instante eu te digo, amigo, Jesus Cristo te ama, te ama, te ama. Nesse instante eu te digo, amigo, Jesus Cristo te ama. E este amor tão glorioso, Jesus Cristo quer te dar. Você não consegue esconder essa dor tão tamanha. Atrás deste lindo sorriso há uma alma que clama. Se no teu coração é tão forte a dor, é tua alma clamando, implorando amor. Nesse instante eu te digo, Jesus Cristo te ama, te ama, te ama. Nesse instante eu te digo.